Controle Salvador, bom dia, Xanamea 251. Xanamea 251, Subal 360, Serra da El Vigilância. 360-6250. China 6251, chame o centro Recife, é 1251, alternativa 1 no 3325. 251, 3325, bom dia. Thank you. controle, Salvador, objeto 6749, decolou na sua escuta. 6749, Subol 340 na saída da EL. 340 da EL, pode voar Leda? Autorizado, pode Leda. Autorizado Leda, 6749.